Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Boa noite a todos. Boa noite. Que maravilha. Graças a Deus estamos aqui para aprendermos mais de Deus. E hoje o título da nossa mensagem é bastante interessante, bastante importante. E a mensagem diz assim: Jesus voltará. Mas quem é Jesus? Como é que você se sente quando alguém diz para você: Jesus ama você, Jesus salva você, Jesus conhece você? Como é que você se sente diante dessas mensagens? Antes de eu ser um pastor, muito tempo antes, eu não acreditava em Deus. E eu tinha muita raiva dessa ideia religiosa que Deus existe, que Deus era bom, que Deus era verdadeiro e etc. Eu sentia raiva no meu coração contra esta mensagem. Especialmente porque a minha família tinha vários problemas, as famílias de todas as pessoas que eu conhecia tinham vários problemas, e onde é que estava Deus nessa história toda? Agora, se eu não acreditava em Deus, muito menos em Jesus. Porque tem pessoas que não creem em Jesus, mas creem em Deus. Pessoas que não creem na Bíblia, mas creem em Deus. Mas eu não acreditava em nada disso. E talvez algumas pessoas pudessem dizer para mim, né? Jesus te ama, Jesus salva você, Jesus conhece você. E eu tive uma experiência pessoal com Deus. Eu não vou contar a minha experiência para vocês hoje, mas eu tive um encontro com Deus. Um encontro com a sua palavra, com a sua verdade, com o seu espírito. E Deus mudou a minha vida, irmãos. Não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita, boa ou melhor do que as outras. Eu não sou. Talvez eu seja o maior pecador aqui essa noite. Mas Deus mudou a minha vida. E eu posso pregar para todas as pessoas: Jesus te ama, Jesus conhece você, Jesus te salva. E eu digo mais: Jesus voltará. Amém. Mas quem é Jesus, irmãos? Quem ele é? Se a gente sair por aí perguntando para as pessoas quem elas acham que Jesus é, nós iríamos encontrar inúmeras respostas diferentes e contraditórias entre si. Algumas pessoas colocam Jesus na categoria do mito, igual a mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, mitologia africana. Já ouviram falar aí de Osíris? Alguém aí já ouviu falar de Exu? Mitos, ideias, filosofias, já ouviu falar dos deuses gregos, deuses romanos? E algumas pessoas colocam Jesus nessa mesma categoria, um mito. É uma história inventada, é uma mentira, é uma novela. Jesus. Outros fazem distinção e dizem assim: não, Jesus, ele não é esse Jesus da religião, mas existiu o homem Jesus, é o Jesus histórico. Camarada que viveu lá na Palestina 2000 anos atrás. E algumas pessoas pensam que esse Jesus era um homem meio um hippie, um revolucionário, um Che Guevara da vida. Assim, um cara do bem. paz e amor e tal, e aí o povo não gostou dele, crucificou ele e inventaram uma história em cima da história dele. Existem pessoas que pensam isso sobre Jesus. Outros já partem para o lado assim, mais moderno, e dizem assim, ah, Jesus é um empresário. Ele tinha uma empresa com 12 funcionários e com essa empresa ele cresceu e vendeu seu produto, ficou rico. Os 12 discípulos viraram 12 funcionários. E outros pensam assim, Jesus o maior psicólogo que já existiu, Jesus o melhor treinador que já existiu, Jesus vira qualquer coisa. É o melhor médico, melhor psicólogo, melhor empresário, melhor tudo. Jesus. Outros já partem para o lado da religião e pensam assim, não, Jesus era evangélico. Tem outros que pensam assim, não, Jesus era católico. É o Jesus católico. Outros ainda pensam assim, não, tem o Jesus espírita também, porque até espírita diz que crê em Jesus, que evangelho segundo o espiritismo. Toda essa ideia. E tem outros que pensam assim, não, Jesus era um cara meio budista, parecido com Buda, os ensinamentos dele, para a gente vencer o nosso próprio eu e quietude, e paz, e harmonia. Não é uma confusão essa história de Jesus, irmãos? Todo mundo quer ter Jesus do seu lado. Dizer que Jesus era evangélico, Jesus era católico, Jesus era espírita, Jesus era candomblé, Jesus era empresário, Jesus era psicólogo, Jesus era tudo. Porque todo mundo quer estar do lado de Jesus, que Jesus jogue no seu time. É interessante isso. E essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, eu não creio em espiritismo. Sabe por que eu não creio em espiritismo? Porque o espiritismo diz assim, que não existe salvador nenhum para ninguém. Se você fez o mal na sua vida passada, você vai vir na próxima vida pagar o preço. Então, por exemplo, pastor Ezequiel, na vida passada, ele comia muito e era muito gordo, pesava uns 300 quilos. Na próxima vida, o que o pastor Ezequiel veio ser? Magrelinho, assim, ó. Pra pagar o preço lá, que antes comia demais, agora vai ser magrinho, viu? Não tem salvação pra ninguém, não. Quem fez o mal lá no passado, vai pagar o preço. Essa ideia é espírita. Cada um salva a si mesmo. Agora, quando o espiritismo tenta mesclar essa ideia com a ideia de Jesus, não faz sentido. Porque Jesus, a mensagem dele é que ele veio salvar quem não pode salvar a si mesmo. Então, quando o Espiritismo tenta mesclar coisas de Jesus para que as pessoas gostem, aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele demonstra ser a obra de um espírito mentiroso que tenta atrair a atenção das pessoas que gostam de Jesus para ensinar a mentira. Olha só que ideia importante. Se o Espiritismo dissesse assim, não existe Jesus, é tudo mentira, a Bíblia é mentira, a verdade é o Espiritismo. Daí não teria como resolver o problema. Porque estariam sendo coerentes. O Evangelho é uma mentira, não existe salvação para ninguém, cada um salva a si mesmo. Aí você não teria como resolver. E aí, qual dos dois que é verdade? Aí você teria um problema. Como o Espiritismo tenta se mesclar com o Evangelho, a gente sabe que ele é uma mentira. Porque o Evangelho não é uma mensagem que você vai se salvar. A mensagem é que Jesus te salvou. Entendem a diferença? E eu poderia dar exemplos a respeito do Jesus revolucionário, católico, evangélico e etc. Jesus é o salvador do mundo. A identidade de Jesus começa aqui. Deus Criador. O Deus que nos criou se fez homem. Esse é Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 11. E eu quero falar algo agora sobre a volta desse Jesus. Esse Jesus tão enigmático. Esse Jesus que todo mundo quer ter ele no seu time. Ele morreu por nós e ele venceu a morte. E a Bíblia diz que ele voltou ao Pai. E os seus discípulos estavam ali olhando. Jesus voltando para o céu. E a Bíblia diz assim em Atos capítulo 1 verso 11. Vamos começar com o verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse Jesus que subiu vai voltar. Como é que Jesus subiu? De forma visível. Os discípulos estavam vendo Jesus subir. Eles estavam vendo Jesus elevar-se do chão até o céu. Dessa mesma forma ele vai voltar. Do céu nós o veremos descer a esta terra. E a Bíblia diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Só com esse verso a gente desmascara as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová diz que Jesus já voltou em 1914. Agora, todo mundo viu? Não. Doutrina mentirosa. Porque ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os que o traspassaram, a Bíblia diz. Até os que estão contra ele. Até os que mataram ele. Portanto, a doutrina desse menino de Jeová não é bíblica. É contra a Bíblia. Esse Jesus vai voltar. Vamos conhecer mais sobre a identidade de Jesus a partir da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abre lá a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, já no verso 1. E eu quero impressionar vocês com o fato. Possivelmente esta carta foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. Nós vamos ler agora aquele que talvez foi o primeiro texto que o Espírito Santo inspirou para um homem escrever o Novo Testamento. E nesse texto a gente lê assim: Paulo, Silvano e Timóteo, para a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Como que Jesus Cristo é chamado nesse texto? Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar em uma outra carta que no mundo existem muitos que se chamam senhores. Vocês já ouviram falar dos senhores de escravos? Às vezes os filhos tratam os pais ou tratavam os pais de senhor. Vários senhores com S minúsculo. Mas Jesus é Senhor com S maiúsculo. Senhor, que significa Deus. Vamos ver alguns dos textos de 1 Tessalonicenses nas quais Jesus é chamado de Senhor. Verso 3 do capítulo 1. E a Bíblia diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é alguém em quem você pode crer. Você tem que ter esperança em Cristo, por quem Ele é, por que Ele fez e pelo fato de que Ele vai voltar. Essa fé é uma fé operosa, é uma fé que opera enquanto a gente se aproxima da volta de Jesus em amor. Capítulo 3, versos 11 a 13. Mais um texto onde Paulo chama Jesus de Senhor. Paulo escreve assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também para conosco, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo fala de Jesus como Senhor, que vai voltar. Um Senhor que coloca amor no nosso coração e faz a gente crescer em amor. Esse é o Senhor Jesus. Quem se aproxima dele, se aproxima do amor, da verdade, da graça, da paz com Deus. Porque ele é o Senhor, ele é Jesus. Capítulo 4, verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. A ideia repetida por toda a carta de que Jesus é o Senhor. Capítulo 5, verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E o verso 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu li todos esses textos para vocês para deixar bem claro para vocês que a mensagem cristã é de que Jesus é Senhor. E isso é uma implicação de divindade de Jesus. Jesus é o Deus que se fez homem. O Verbo se fez carne. A gente confirma essa ideia em outros textos de 1 Tessalonicenses, por exemplo. O Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, verso 1, em 1 Tessalonicenses 2, verso 9, é chamado de Evangelho de Deus. Lê aí, 1 Tessalonicenses 2, verso 9. E a Bíblia diz assim, olha, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Fica a tarefa de casa para vocês. Marcos 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Além disso, nós já lemos, capítulo 5, verso 2, onde Paulo fala da volta de Jesus como o dia do Senhor. Volta para o Antigo Testamento, Joel, capítulo 1. Um dos profetas menores. E vamos entender algumas coisas sobre quem é Jesus. Joel, capítulo 1, verso 15. Um livro muito interessante do Antigo Testamento. Depois o capítulo 2, verso 1. E nesses dois textos, o profeta fala do dia do Senhor. E a Bíblia diz assim, Joel 1, verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Quem é o Senhor? É o Todo-Poderoso. Capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Quem é o Senhor no Antigo Testamento? Deus. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é o Senhor. E o Antigo Testamento fala do dia do Senhor. Vai um pouquinho adiante aí, Sofonias 1,14. Mais uma vez, essa mesma expressão. Agora um outro profeta falando. E eu digo para vocês que Sofonias é um dos meus profetas prediletos na Bíblia. Vale muito a pena estudar o livro desse profeta. Pega um dia e lê o livro completo, é rapidinho. 20 minutos você lê o livro dele inteiro. E no capítulo 1, verso 14, Sofonias escreve assim. Está perto... O grande dia do Senhor está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. As pessoas têm poder no mundo, poder do dinheiro, poder da violência, poder do pecado, poder do mal. Mas quando o dia do Senhor se abater sobre esse mundo, até o homem poderoso vai clamar. Diante do Todo-Poderoso. E o último verso, Zacarias 14, verso 1. Um pouquinho para frente aí, depois de Sofonias, bem pertinho. E o profeta Zacarias diz assim. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. O dia do Senhor. Paulo aplica essa imagem do dia do Senhor para se referir à segunda vinda de Jesus Cristo, o Senhor. Implicando claramente que Jesus é Deus. E nós vamos ver isso ainda com clareza maior. Antes disso, eu quero conduzir vocês a entender uma outra coisa. Volta lá para 1 Tessalonicenses. Além de Jesus ser Deus, que significa que ele é o Criador da vida, Criador da realidade... 1 Tessalonicenses também apresenta Jesus como nosso Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E a Bíblia diz assim. Para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E o capítulo 5, verso 28, nós já lemos, invoca a graça do Senhor Jesus. Nós somos salvos porque Jesus nos livra da ira de Deus por sua graça. Guardem essa informação, a gente vai pensar um pouco nessas coisas adiante. Além disso, 1 Tessalonicenses 2,14. Aqui Paulo mostra a nossa necessidade de estar em Cristo, como se Cristo fosse um local de proteção para aqueles que nele creem. 1 Tessalonicenses 2,14, a Bíblia diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judeia, em Cristo Jesus. Em Cristo. E o capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essas são as três dimensões da identidade de Jesus que eu quero conversar com vocês hoje. Ele é Senhor e Deus, Ele é Salvador, nós devemos estar em Cristo. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas três coisas. A primeira delas, Jesus como Deus. Jesus, ele é um membro da Trindade. A doutrina da Trindade, irmãos, é uma doutrina muito simples e muito complicada ao mesmo tempo. O que é a ideia da Trindade, de forma simples? Há um só Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, uma pluralidade de três pessoas que não formam três deuses, mas que formam um Deus. Existem textos que falam do Pai como Deus, do Filho como Deus e do Espírito Santo como Deus, e a Bíblia diz que só tem um Deus, ok? É simples. Obviamente, se você quiser filosoficamente avaliar esse conceito, ele é muito complicado. Como que é um e é três, é três e é um? Você pode estudar isso o resto da sua vida, certo? E Jesus, ele é um dos membros da Trindade. Abre a sua Bíblia, Mateus 1, versos 20 e 21. E vamos ver aí as pessoas da Trindade aparecendo no relato da Bíblia. E quem sabe valeria muito a pena, né? Os antitrinitarianos gastarem mais tempo estudando esse assunto. Falam tanta bobagem por aí, na internet, nas igrejas. E Mateus capítulo 1, versos 20 e 21, fala algo importantíssimo. E a Bíblia diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Existe por aí, entre alguns adventistas inclusive, entre testemunhas de Jeová, a ideia de que o Espírito Santo não é Deus. Existe essa ideia. Se prega isso por aí. Responde para mim. Jesus é filho de quem? Gerado pelo Espírito Santo. Filho de Deus. Resolve o problema ou não resolve? Quem não crê que o Espírito Santo é Deus não está indo contra o pastor Ezequiel. Está indo contra a palavra de Deus. O que mais? Jesus é ele mesmo Deus. Marcos 2,28. É muito bom estudar a Bíblia, irmãos. Conhecer a verdade. E vamos ver se vocês vão concordar comigo que esse texto quer dizer que Jesus é Deus. Marcos 2,28, um texto famoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde Marcos escreve assim: o Filho do Homem é o que do sábado? Senhor também do sábado. Eu estou falando para uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembra comigo. Porque o sétimo dia é o sábado do Senhor? Teu Deus. Teu Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O Senhor, teu Deus. Ah, Ezequiel, eu não gostei desse argumento. Tá muito obscuro, não tá falando claramente que Jesus é Deus. João capítulo 1. Se você não tá gostando de Marcos 2, vamos para João 1. Não tem problema. Quarto evangelho, o evangelho de João, capítulo 1, verso 1. E a Bíblia diz assim: começando o evangelho como Moisés começou o Gênesis, no princípio. No princípio era o Verbo, E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí surgem os testemunhas de Jeová e dizem assim: não, mas esse verso está mal traduzido. Não quer dizer que Jesus é Deus. Isso aí é mentira, é uma má tradução. João 10, verso 30. Vamos ver se ele é Deus ou se ele não é. Um dos versos pequeninos da Bíblia, na qual o Filho de Deus fala sobre si mesmo. E ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ah, Ezequiel, mas a gente pode ser um com Deus também, a gente não é Deus por causa disso. João 14, versos 8 e 9. A gente acaba com esse texto e não tem como errar. Quem quer ser fiel à Bíblia tem que crer que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. João 14, versos 8 e 9. E a Bíblia diz assim: replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quem que Felipe quer ver? O Pai. O Pai é Deus? Sim. Felipe está querendo ver quem? Deus. Verso 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê a quem? O Pai. O Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Fica claro, irmãos? Não tem como errar. A identidade de Jesus Cristo não é um hippie, não é um Che Guevara, não é um espírita, não é um católico, não é um evangélico, não é um psicólogo, não é um empresário. Jesus Cristo é Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Vocês entendem por que que esse homem pode dizer para o paralítico: levanta e anda? Quem pode dizer isso, irmãos? Vocês entendem por que que Jesus pode pegar a menina que está morta e dizer: Talita cumi, menina, levanta? E a menina levanta? Vocês estão entendendo por que que ele pode dizer: Pai, eu te agradeço pelo pão, e um pão vira 5.000 pães? Está entendendo quem que é esse homem? Claro que esse homem tem um Deus, ele chama Pai de Deus, Deus e Pai, etc. É a doutrina da Trindade. Deus é um em uma pluralidade de pessoas. E Jesus não deve ser confundido nem com o Pai, nem com o Espírito Santo. João 14, 16. Vocês já estão aí no capítulo 14, olha o verso 16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Filho ora ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. Três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito não é o Pai. Os três são diferentes e formam um só Deus. Ah, mas é difícil entender. Tudo bem, ninguém falou que vai ser fácil entender. Deus, que odeia o pecado, ama os pecadores. É fácil entender? Sim ou não? Não é fácil a gente entender. Como que Deus ama a gente? Que pensamos mal, fazemos mal, falamos mal, tudo o contrário do que Deus quer. Não é fácil entender. Mas é mentira? Não, é verdade. Deus nos ama, mesmo que a gente não entenda. Se a doutrina de Deus é difícil, não quer dizer que ela é mentirosa. Só quer dizer que ela é difícil. Outra coisa, Lucas 4, verso 1, não precisa abrir não, só pode confiar em mim, depois você confirma na sua Bíblia lá. Diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo no deserto. Alguns dizem: ah, Jesus e o Espírito Santo têm a mesma pessoa. Não é. Porque Jesus era cheio do Espírito, ele não era cheio de si mesmo. Jesus era guiado pelo Espírito, ele não era guiado por si mesmo. Ninguém seguia a si mesmo. Portanto, fica estabelecido pela palavra de Deus a diferença entre Jesus e o Espírito Santo, entre Jesus e o Pai, ainda que eles sejam um na sua natureza, no seu caráter, nos seus propósitos, no seu amor, na sua glória, na sua dignidade, na sua majestade. É Deus que merece toda adoração, todo louvor, toda obediência, que merece todo o amor do mundo. E nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Deus amou a gente primeiro. A gente ama depois. A outra dimensão do que eu queria conversar com vocês. Jesus como Salvador. Jesus, ele sofre a ira de Deus para nos livrar da ira de Deus por nossos pecados. Isaías 53, verso 4. Para não nos condenar por causa do nosso pecado. Olha só o que Jesus Cristo fez por você. Um texto escrito 600 anos antes de Cristo, por Isaías. Capítulo 53, verso 4. E a Bíblia diz assim. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Jesus Cristo foi ferido de Deus. Paulo vai aprofundar a gente nesse problema, dizendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus orou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus carrega a ira de Deus sobre si, para não lançá-la sobre você, sobre mim. Ele carrega. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade. Romanos 1:18. Deus está irado contra todo o pecado. Toda mentira, todo vício, toda prostituição, todo erro, toda idolatria, toda maldade, toda falta de amor, toda falta de perdão. Ele está irado contra tudo isso. Mas para não nos condenar, ele sofre a ira. Ele carrega sobre si a ira. E ele morre. Ele paga o preço que o pecado exige. O salário do pecado é a morte. E o autor da vida morre. Atos 3, verso 15. Colossenses 2, versos 13 a 15. Abre aí a sua Bíblia lá no Novo Testamento. O pastor gosta de fazer vocês abrir a Bíblia, né, irmãos? O pastor não tem pena de vocês. Melhor vocês abrirem a Bíblia para ouvir a palavra de Deus, irmãos, do que confiarem nas palavras dos homens. Nós não viemos aqui pregar a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Paulo, que também escreveu essa carta, ele diz assim: E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu não sei se vocês entendem o que esse texto significa, mas eu vou tentar explicar para vocês em poucas palavras. Jesus triunfou sobre o pecado, sobre a lei e sobre todo espírito maligno. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus, escondem o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Essa é a obra do pecado. Mas quando Jesus morre por nós, ele vence o pecado. E em tudo aquilo que a lei nos condenava, como adúlteros, mentirosos, idólatras, viciados, mentirosos, pessoas com raiva, nervosa, briguenta, imorais, pecadoras, em tudo aquilo que a lei de Deus nos condenava, Jesus pega toda essa dívida e encrava na cruz. É o que ele faz por você. E através disso, Jesus vence toda obra do diabo que nos escraviza no pecado. Que diz pra gente que tem que mentir e tem que continuar mentindo. Que tem que fumar e tem que continuar fumando. Que tem que beber e tem que continuar bebendo. Que tem que adulterar e tem que continuar adulterando para ser feliz. Para viver a vida. Isso tudo é mentira, irmãos. Porque do pecado não sai vida. Do pecado só sai morte. Mas Jesus venceu tudo isso. Por mim e por você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Última questão. Jesus como um refúgio para o pecador. Você está em Colossenses 2, volta para Colossenses 1, verso 13. E a Bíblia diz assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo, nós somos transportados, irmãos. Não é do Brasil para a Argentina, da Itália para a Polônia, da Rússia para os Estados Unidos, da nossa casa para a igreja. Não é esse movimento que a gente faz. É o movimento das trevas para a luz. A luz que acompanha a gente, a luz do amor, a luz da fé, a luz da palavra, a luz da verdade. É esse o movimento. Ele não acontece fora da gente, ele acontece no nosso coração. E ele coloca a luz de Deus onde havia só o pecado, a futilidade, a mentira, o vício, a morte. É maravilhoso, meus irmãos, conhecer Jesus Cristo. Os anjos sem pecado se ajoelham diante dele e adoram ele. E velam os seus rostos com reverência, com respeito, com amor, com gratidão, com alegria, com louvor. O homem que entre nós é humilhado e zombado. E ele permite que o nome dele seja blasfemado. Porque quando a gente vai pregar para as pessoas, eles blasfemam contra Deus. Mas Deus permite isso. Sabe por quê? Porque quando um daqueles ouvir e crer e se arrepender e se converter e for batizado, vai para o céu pela graça de Jesus. E é só isso que interessa para Deus. Deus não se interessa com mais nada. Deus quer destruir a obra do pecado e do diabo. Ele não se importa com mais nada. E agora fica uma pergunta para você, que talvez seja a pergunta mais séria e mais importante da sua vida. Você aceita a Jesus como Deus? Um Deus que se fez homem para te salvar dos seus pecados? Eu quero fazer essa pergunta em especial para um grupo de pessoas que está aqui. Aqueles que ainda não foram batizados em uma igreja adventista do sétimo dia. Católicos, evangélicos, espíritas, ateus, pessoas que não se importam muito ou que têm outras religiões. Todos vocês que não são batizados nesta igreja, eu quero dizer para vocês, vocês aceitam a Jesus como Deus que salva a vida de vocês? Quem aceita? Eu quero fazer um apelo para vocês serem corajosos. Vocês vão se colocar em pé e vão vir aqui à frente. Sem vergonha e sem medo. Ninguém tem vergonha de pecar por aí, né? Então não vai ter vergonha de vir aqui na frente, não. E dizer assim: Jesus, seja o meu Salvador. Seja o meu Deus, seja o meu Pai. Me faça feliz e fiel. Não tenha vergonha e não tenha medo. Aceite a Cristo como teu Salvador. E você vai ser feliz e fiel em nome de Jesus. Amém. Eu não iria terminar sem dar a chance para aqueles que estão sentados aí. Jesus é o Salvador de vocês também. Nós estamos felizes por aqueles que se colocaram em pé, porque vocês não estão buscando a mim. Eu não morri por vocês, eu não venci a morte por vocês, eu não estou voltando para buscar vocês. Mas Jesus está. Jesus é o Salvador de vocês. Ele conhece as lutas, as dificuldades, os pecados, os problemas. E o maior desejo dele é salvar vocês, fazer vocês fiéis e felizes. Mas isso é para a igreja também. Vamos dizer um grande sim para Jesus, vamos todos nos colocar em pé e vamos pedir a Ele que salve essas pessoas que se colocaram à frente, salve o pastor, que é o mais pecador de todos, e salve todos nós aqui dentro dessa igreja. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua graça, meu Deus. Tua graça é maravilhosa e nenhum de nós a merece. E por isso que é graça, Pai. Que é misericórdia, que é o teu amor, que é o teu perdão que nos alcançou essa noite, Pai. Amém. Obrigado por essas pessoas que estão à frente, Pai, dizendo que aceitam a Jesus como Salvador, Pai. Amém. Que aceitam Jesus como Deus que se fez homem para pagar o preço dos seus pecados, dos seus vícios, das suas transgressões, dos seus erros. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe todos os pecados dessas pessoas, Pai. Amém. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, Pai. Sou o pior pecador aqui.